medo pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Festa no gueto, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá pra ver a tribo se balançar. O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar. Avisou.